Estamos aqui, essa aqui é a estreia do Dojo Podcast, o podcast de jogos do Contos Acabados. Pois é, temos um podcast de jogos. E o que, que acontece? Eu vou explicar um pouco aqui para vocês que acompanham o nosso site. Nós não temos três podcasts, nós temos só dois. A gente começou com um podcast que era o Contos Cast. Aí depois a gente teve uma ideia de fazer um podcast ligeiro, rápido, pra falar de coisas súbitas. E a gente deu o nome de Sudden Cast pra esse podcast. E a gente teve a ideia depois de criar o Dojo Podcast, que é um podcast pra jogos. É, eu acho que quem é manjão vai entender o porquê de Dojo. É, eu também acho. E aí, o que que acontece? Três podcasts pra gente falar de coisas que a gente gosta, eu acho que não é muito bom, até mesmo pro editor. Pra gente evitar esse tipo de problema, de ter três podcasts, três coisas diferentes pra fazer, a gente manteve o Sudden Cast, que é o podcast súbito, só que apesar dele ser súbito, a gente vai falar sobre tudo nele, e o Dojo Cast, que é esse daqui, que nós estamos estreando. É, eu sou o Frederico Tales. Eu sou o Alexandre, vulgo Shrek. Eu sou o Caio César. E este daqui é mais um Dojo Podcast. O tema de hoje é o que nós esperamos da Nintendo em 2013. Eita. Então, beleza, vamos começar aqui com o nosso bate-papo maroto. Então, a Nintendo, ela fechou o ano de 2012 com o lançamento do Wii U e muitos jogos pro 3DS. E ela começou 2013 já com muitas promessas e muitas coisas boas pro 3DS e pro Wii U. Só que o Wii U, ele não vendeu muito bem. A gente tá em abril agora e desde o início do ano ele não vem vendendo muito bem, desse ano. Porque até agora, os jogos da Nintendo que a gente tem disponíveis mesmo são só Nintendo Land e New Super Mario Bros. U, que eu acho que valem a pena a pessoa ter. E alguns outros jogos third party, como por exemplo Batman, Mass Effect. E aí, a gente não tem mais nenhum jogo além desses. Aquele negócio, eu sei que o Wii U não tá vendendo, mas eu acho que a culpa realmente não chega a ser da Nintendo em si, sabia? Ela tem culpa, ela tem, é claro, mas eu digo que teria dado certo essa época se a Sush Perry estivesse lançando muita coisa pra Wii U, o que não foi. Porque a Nintendo, ela tá, realmente, ela fez um monte de promessa, mas até agora não terminou nada, assim. Isso não é uma coisa inesperada pra Nintendo, porque... eles devem ter consciência de que com esses jogos as vendas não vão passar do que tá vendendo agora, né? Eu acho que não foi um momento muito oportuno, porque ela anunciou o Wii U, aí subiu as vendas e tal, foi sucesso até, foi fabuloso, vendeu bastante. Vendeu mais do que o Wii na época do lançamento. E chegou a vender mais do que o... Se você contar principalmente os 4 primeiros meses de vendas do Wii U, ele vendeu mais que o Xbox 360 e que o Play 3 também. É, tá? E que o Wii, que foi o que mais vendeu. E que mais vendeu dos 3, né? Só dois. Que agora eu acho que ele não vende muito porque a Sony anunciou o PlayStation 4, isso ajuda. E o PlayStation 4, ele tem total suporte a engines novas, coisas que o Wii U ainda não confirmou. Nem a Unreal Engine 4, nem a CryEngine 3. E então a gente não tem esses jogos... chamados nova geração, confirmados pelo Wii U, e nem jogos novos da Nintendo foram confirmados. Assim, ela falou que vai mostrar Smash Bros na E3, falou que vai mostrar um monte de coisa, só que até agora nada. É, vai ter o Pikmin também e tal, mas pra Wii U, realmente, tá meio seco, assim, você não tem nada lançando e não sabe o que esperar. Vocês acham que o Wii U vai conseguir segurar até a E3 com Batman, com New Super Mario Bros. E com Nintendo Land? Tá segurando nem pra hoje. Segurar acho que não vai conseguir não, mas eu acho também meio injusto o pessoal ficar dizendo que evolução de videogame só é nova geração, se usar um Real Force, essas coisas. A gente tem que lembrar que videogame não é só gráfico, né? A jogabilidade do Wii U é muito extremamente inovadora. É singular. Eu acho que isso já é o suficiente pra ele ser considerado um console de nova geração. Mais ou menos. Eu concordo totalmente com você que os jogos não são só gráficos, mas ao mesmo tempo que eu acho que a Nintendo devia ter aprendido com o Wii, ter tomado vergonha na cara, se preocupar mais com isso, saca? Porque ela... Por isso, tipo assim, o Wii teve aquela fase, que no começo ele vendeu muito, foi um ótimo videogame, mas nos últimos 2 anos do Wii, foi um videogame quase morto, saca? Ele provavelmente os outros jogos que seriam os jogos HD, saca? Porque meio que acostumou o sensor. E eu acho que ela podia ter aprendido um pouco com isso, tomado um certo maior cuidado. Eu não acho que o Wii U ele vá ser um videogame tão defasado assim, mas também não sei dizer se ele vai conseguir rodar todos os jogos, talvez com total potência, quanto o Xbox 720 e o PlayStation 4. Mas mesmo assim, o Wii U ele é um ótimo videogame, é uma ferramenta incrível. É incrível mesmo. E eu falo mais, você falou que a Nintendo deveria ter aprendido mais, até por causa do Wii, eu vou até mais perto aqui, ela deveria ter aprendido mais até por causa do 3DS. A Nintendo cometeu os mesmos erros com o 3DS que ela tá cometendo agora com o Wii U. Ela lançou o 3DS, cheio de jogo previsto pro lançamento do videogame, só que aí o videogame lançou e você não tinha esse tanto de jogo que ela tava prevendo. E aí só depois que ela foi recuperar a base, lançando o jogo, lançando uma atualização, dando suporte à loja online do 3DS, e aí ela lança o Wii U e comete o mesmo erro, entendeu? Pô, mas será que isso foi um erro? Tipo, eu acho que foi um erro, sim, porque... Os fãs sofrem, principalmente a galera que pegou o videogame na pré-venda, que pegou no começo, que vai ficar um bom tempo com o videogame pegando poeira. Assim, você não tem muita coisa que fazer. Você joga os jogos que foram lançados e depois você tem um tempo que você não tem muito o que fazer com o videogame. Mas, assim, querendo ou não, mesmo com esse erro, digamos assim, no 3DS, mas hoje o console vingou. O console vende pra caramba e tal, e tem uma base muito sólida. Eu acho que isso vai acontecer com o Wii U também, só que ela cometeu o mesmo erro, porque tá perdendo dinheiro, entendeu? Tá. Podia estar vendendo. É, é verdade. Tá, já que foi a mesma coisa no começo, tu me dá esperança de acontecer a mesma coisa. Eu acho que vai acontecer, sim. É uma coisa que, é claro, que é horrível pra gente que é fã, a gente que já conhece o videogame e sabe, e mesmo assim ficar esperando alguma coisa acontecer. Uhum. Mas, às vezes, eu prefiro ficar esperando alguma coisa acontecer, eu sei que essa coisa vai me satisfazer do que eu vi várias coisas saindo uma em cima da outra e elas não forem boas o bastante, saca? Tipo, sei lá, sai Call of Duty todo ano e é difícil ter um Call of Duty que vai te surpreender de novo. É, porque isso sempre, é verdade. Sabe? Uhum. Meio que, se a espera ela for revigorante, ela conseguir te satisfazer, é uma espera válida. Exatamente. Então, eu justamente estava isso que eu estava falando. Se essas outras empresas elas estivessem lançando jogos pro Wii U nesse tempo em que a Nintendo tá tentando fazer os jogos dela, uhum, eu acho que essa sede que a gente tá sentindo agora com o Wii U, ela teria sido saciada, saca? Você ia ter o que fazer enquanto você espera os jogos da Nintendo serem lançados. É, exatamente, era isso que... É isso que todo mundo esperava, né? Porque na E3 do ano passado ela prometeu, olha, a gente vai ter aqui Ubisoft com a gente vai ter aqui EA, foi até a galera lá da Ubisoft e da EA falar, a gente tamo junto. Só que não é bem assim. Bando de filho da puta. Bando de filho da puta. Saída desgraçada. Não, não. Safado. Primeiro que tinha 1000 jogos, né? Não. Eu sou amigo da Nintendo aqui, vou lançar jogo aqui, exclusivo e tal. E cadê? Filho da puta da Ubisoft com o Rayman Legends. Desgraçada. Era exclusivo e não é mais. É, não, mas... Véi, filho da puta no nível escroto. Porque, olha, ela não foi só... além dela quebrar a exclusividade com o jogo, o que, que ela fez? Ela pegou e adiou o lançamento do jogo, que já tava pronto a versão de Wii. De Wii U pra poder lançar as 3 versões juntas. Exatamente. Inclusive, os próprios desenvolvedores do jogo estavam putos com a Ubisoft porque ela tinha feito isso. Exatamente. Sabe? Eles mesmos já estavam esperando o lançamento, uhum, do jogo. Mas o que acontece? A gente tá sem jogo, mas a gente tem muito jogo confirmado, né? É. A gente tá sem jogo agora, mas a gente já viu que vai sair Bayonetta 2 exclusivo pra Wii U. A gente viu que vai sair aquele jogo que... uma continuação, entre aspas, do Xenoblade... que se pronuncia Xenoblade. Xenoblade meu cu, é Xenoblade, velho. Cara, aquele jogo tá lindo e tá Pikmin foda. 3, e a gente vai ter muita coisa legal por aí. Eu acho que o problema é esperar, entendeu? Até a E3 a gente vai ter muita coisa. Só que, em compensação, que o Wii U tá passando por esse perrengue, o 3DS... precisa nem falar, né? O 3DS tá com um jogo lindo atrás do outro, um jogo muito bom atrás do outro. E esse ano, o primeiro grande lançamento, acho que desse ano, foi o Luigi Mansion, né? Mario! Mario! Mario! Mario! Foda. Cara, Luigi Mansion The Dark Moon é muito bom. Ele... Vamos falar um pouco aqui desse jogo, só pra... Aqui quem jogou fomos eu e o Alexandre, né? Você jogou, Caio? Ainda não. Você jogou, mas deve ter visto aí os... Já vi muito. Cara, o Luigi Mansion, o 2, em relação ao primeiro, ele basicamente melhorou exponencialmente, elevado a 1000, entendeu? Porque as animações estão mais fluidas, as texturas estão impecáveis, o jogo ele tem um sisteminha de missões que aumenta muito o replay, faz você ter vontade de ficar voltando nas missões e resolvendo os puzzles, enfrentando os chefões de novo. E são várias mansões, entendeu? Isso é muito legal, não é só aquela mansão que tinha no Luigi Mansion 1 de GameCube. Esse Luigi Mansion, Dark Moon, ele tem vários ambientes, você tem fase no gelo, você tem... ambientes escuros, ambientes claros. E o carisma do Luigi também tá... Uhum. Tá incrível. O que eu achei mais incrível no jogo, justamente, foi porque ele é muito animado. Ele é como se fosse um ultra gigantesco desenho animado. E ele é muito engraçado. A animação do Luigi é impecável. Impecável. Engraçado pra caramba. Os fantasmas, eles são muito brincalhões. Eles sempre ficam fazendo coisa. É um jogo... E é engraçado que você pode... Mesmo que você já tenha passado aquela cena, você vai de novo, você sente a mesma graça, saca? Não é uma coisa tão cansativa assim. É um jogo... Eu não sei... Mas chega a ser, com certeza, tá ali entre os três melhores do DS. Eu acho que tá, do 3DS, junto com Kid Icarus e algum outro ali. Realmente, esse jogo, ele te traz aquela sensação de coisa nova, de jogo mesmo, entendeu? Uhum. Ele não busca o realismo, ele busca simplesmente a diversão, o carisma. O gameplay é muito bom, apesar de vez em quando a gente sentir falta de um segundo analógico pra controlar a lanterna do Luigi. É muito bom o gameplay, é muito bem feito. O jogo, ele roda muito bem, entendeu? Não tem queda de frame. É um jogo que você vê que foi feito com... Ele foi feito com amor mesmo, entendeu? Você vê que ele não foi feito só pra vender. Ele foi feito... Tem um carinho por trás. Tem um cuidado. Isso é muito legal. É isso que eu gosto nos jogos da Nintendo. E o que, que você acha disso do segundo analógico do 3DS? Você acha que realmente foi um erro da Nintendo não ter lançado um segundo analógico junto, já, direto com o 3DS? Ou não, se... eu não sei. Eu acho que... A gente foi acostumado a jogar jogos em 3D, principalmente, terceira pessoa, controlando câmera com o segundo analógico, entendeu? Mais ou menos. Eu não senti falta. É estranho porque justamente, até no próprio GameCube, apesar do GameCube já ter dois analógicos, você não tinha tanto uso do segundo analógico. Assim como no Metroid Prime mesmo, você era um jogo em 3D que a câmera era perfeita e ele só tinha um analógico. Porque você tem a trava da câmera e você tem o botão de centralizar, né? Você usava a câmera mais em jogos como Zelda, Wind Waker, a câmera é perfeita com aquele analógico. Até porque no portátil você tem menos jogos que precisam de muita movimentação de câmera, né? Exatamente. Não, mas então, esse é o caso, porque o 3DS talvez isso fosse uma necessidade, porque é um videogame que já começou a trabalhar bem esse lance de jogos em 3D. Usa muito 3D. Porque vai. Que não duvido nada, pode começar a sair alguns FPS, pode sair, porque ele é um videogame que ele consegue ter um bom poder, saca? Coisa que o DS ele tentava fazer, mas falhava bastante. Em jogos como o Resident Evil, o Resident Evil Revelations, eu senti falta. O Revelations. Realmente você percebe que, caramba, o segundo analógico aqui. Realmente, não é à toa que quando você encaixa o acessório, o segundo analógico, você percebe a diferença, vê que aquele jogo foi feito pra isso. Justamente, eu falo mais, até porque assim, a Nintendo ela tem a magia de sempre conseguir fazer a coisa certa com o videogame dela. Mas eu acho que isso é ruim mais pelas outras empresas, saca? Empresas que já estão acostumadas a trabalhar com jogos com essas duas câmeras e que quando for lançar pra 3DS ela vai ter que fazer algum tipo de adaptação pra poder conseguir. Tipo assim, ela vai ter que moldar o jeito dela de fazer jogos pra conseguir encaixar numa boa jogabilidade do 3DS, saca? Eu acho que, inclusive, você entrou numa questão boa aí, que a Nintendo ela vem perdendo espaço para as empresas third parties justamente por causa disso, sabia? As outras empresas, como por exemplo Microsoft e Sony, elas fazem o videogame para o desenvolvedor, entendeu? É o console que se adapta ao desenvolvedor, no caso dessas outras empresas. A Nintendo não. A Nintendo ela força o desenvolvedor a se adaptar ao videogame dela. Isso talvez seja uma falha. Verdade. Até porque, tipo assim, é meio que... os desenvolvedores estão fazendo jogo lá no Play 3 e tal, e chega lá. Pô, tô fazendo, ela tem núcleo sobrando aqui, tem memória, tem tudo. Eu vou continuar fazendo jogo mais cabuloso, vou ver até quanto dá pra eu conseguir. Até que ele chegou no limite e falou... Dá pra fazer mais cabuloso que isso, não. Aí chega na Sony, ô Sony. faz um troço mais bizarro aí, velho. Vai e lança. Ela fala, não, beleza, vou fazer um troço mais forte agora. Aí vai e a Nintendo já não. A Nintendo chega lá e ela inventa um novo mecanismo em que os caras, os desenvolvedores, eles vão ter que se adaptar ao console, não é? Não é o desenvolvedor que chega na Nintendo e fala, Nintendo, faz esse troço mais fabuloso. A Nintendo que chega e fala, olha aqui, a gente tem isso aqui, se você quiser desenvolver, tá aí. Exatamente. Eu acho que... Você acha que é uma necessidade dessas outras empresas elas terem que usar os novos mecanismos que a Nintendo cria nos, nos jogos dela? Eu acho que se eles parassem um pouquinho pra pensar e desenvolver da maneira certa pros videogames da Nintendo, ia dar muito certo, sabia? Mas não desenvolver porque dá mais dinheiro desenvolver pros outros, que é uma coisa multiplataforma. Você faz uma versão do jogo, depois só dá o build pra console, pra PC, pra Steam... E no caso da Nintendo, não. Da Nintendo você tem que refazer o jogo. E é por isso que saiu muito jogo porco pro Wii, né? Porque eles faziam o jogo de um jeito, chegavam no Wii, só botavam uma chacoalhada lá no remote e tava tudo certo. Ia ser bom por causa da novidade, né? Ia, tipo, ia fazer aparecer mais novidade nos jogos. Mas depende. Se o jogo tivesse sendo lançado pra Wii U e ele não usar tanto as funções do Gamepad, não, é claro que isso. É claro que o Gamepad ele é uma das sensações do jogo no Wii U. Mas ao mesmo tempo, que se ele não utilizar isso de tão boa forma, se for um controle mais fixo, eu não vou achar esse jogo negativo, saca? Isso como um ponto negativo do jogo. É aquela questão, né? A gente não compra o 3DS porque tem um 3D e nem compra o Wii U porque tem um controle e tem uma tela. Na verdade, isso aí é realmente só o atrativo. É, justamente, eu acho que isso é uma... Tipo assim, pro desenvolvedor que ele for criativo, ele sabendo dessas tecnologias e conseguindo usar elas, ele consegue fazer coisas novas. É justamente aquilo que a Nintendo propõe, né? Essa nova jogabilidade, esse novo pensar. Por exemplo, o DS é um videogame que tem duas telas. DS Fast, Lite e tal. Então, no começo a galera também ficou, velho, como diabos eu vou fazer um jogo que usa duas telas? E a Nintendo provou isso com milhões de jogos que você pode fazer mil coisas diferentes. Acho que é meio assim, as Touch ficam, essas empresas terceiras, elas ficam meio na dúvida em como desenvolver pro videogame, aí chega a Nintendo e fala, olha, dá licença aí que eu quero passar. Aí mostra como é que desenvolve, aí depois que ela mostra, aí chega a galera, vou fazer, entendi. Entendeu? Porque ele... Eu acho que é o conhecimento mesmo da plataforma que eles não têm. E isso é com o tempo. Eu acho que vai sair muito jogo bom aí pra 3DS já tá saindo e pra Wii U também. O desenvolvedor tá fazendo o jogo do jeito que ele sempre fez lá e fala, esse novo aí eu não sei fazer, eu vou continuar fazendo aqui o meu que eu ganho dinheiro. Mas aí que a Nintendo faz um jogo bom e é um jogo que vende muito, eles, não, peraí, já que tá vendendo muito eu quero fazer também. Aí que eles vão... Tentar fazer o jogo com a nova ferramenta, né? É, exatamente. Cara, e... Será que... Não, calma aí. Eu achei isso interessante. Tipo assim, será que esse é um dos motivos que a galera não tá fazendo jogo pra Wii U ainda? No sentido de que eles estão esperando a Nintendo lançar alguma coisa que mostre essas capacidades pra depois eles conseguirem usar isso nos jogos dele? Eu acho que eu tenho uma opinião aqui. Eu não acho que... Não estão desenvolvendo pra Wii U. O problema é que não estão mostrando nada, entendeu? Eu acho que eles estão com a carta na manga lá, que vai chegar na E3 e eles vão mostrar tudo, entendeu? Vai mostrar um monte de jogo novo, uma porrada de coisa nova, inclusive apoio das empresas terceiras. Só que o problema é que até agora a gente não viu nada, entendeu? A gente viu Xenoblade, Pikmin 3 e Bayonetta 2. O anúncio, porque Bayonetta 2 não tem nem imagem do jogo. E eles estão guardando tudo muito a sete chaves, entendeu? Acho que é essa... Esse é o problema, a gente não sabe o que esperar. E aí, voltando, esse ano de 2013 também pra Nintendo é o que ela chamou do ano do Luigi, né? Não é à toa que ela já saiu o Luigi Mansion Dark Moon. Ela mostrou um novo jogo do Mario Luigi, RPG fantástico aí que saiu pra Game Boy DS, agora vai sair pra 3DS. Que é o Mario & Luigi Dream Team, que é um jogo ali do Mario & Luigi que vai se passar nos no sonhos, na cabeça do, dentro da cabeça do Luigi. E a gente não tem mais detalhes, né? Tem até uns vídeos de gameplay aí mostrando o sistema de batalha, gráficos lindos, só que a gente não tem mais tantos detalhes. E também, o que a Nintendo mostrou foi uma DLC do jogo New Super Mario Bros. U, que se chama Super Luigi U, que vai ser um jogo aparentemente muito mais difícil, jogado só com o Luigi, e ele vai ter uma física bem diferente do Mario, ele vai ter uns pulos mais altos, ele vai ter aquele negocinho que ele pula e mexe a perna pra pegar um impulso. E que isso já tem desde o segundo jogo. Não, o Luigi ele meio que não era Luigi no primeiro jogo do Mario, mas no segundo ele já apareceu desse jeito, então... É, exatamente. É, a característica dele era meio que oprimida, assim, ele ficava igual ao Mario por questões de jogabilidade, né? É, exatamente. No 2 ele já tinha um diferencial na física dele, de pular mais alto. 2 que é o 3, né? Que é o 2 USA, que no caso... E aí, volta a velha questão, né, cara? Eles estão comemorando o aniversário do Mario Verde e eles não comemoraram o aniversário da Samus, cara, do Metroid. Verdade. Ano passado. Isso me deixa muito triste. É uma falta de cavalheirismo, cara. Pô, bem, cara, ia ter sido muito foda se esse ano fosse o ano da Samus. É falta de dignidade, cara. Isso é falta de tudo, entendeu? Porque eles comemoraram o aniversário do Zelda, lançaram o Hyrule Story lá, que é o livro voltado pros 25 anos do Zelda, lançaram Kirby pra Wii, estão comemorando o aniversário do Luigi, cara, e não comemoraram Metroid, pô. Mano, comemoraram o aniversário do Luigi, mano. O Mario Verde. O Luigi, cara, velho. Isso deixa muito indignado, isso é muito triste. Até porque Metroid é um videogame que criou um gênero, saca? Aquele gênero... A galera se direciona pro gênero de Metroid como Metroidvania, né? Que foram esses dois jogos que criaram um gênero mesmo, que você tá falando aí. Pois é muita... E meio que parece... É uma falta de educação mesmo. A Nintendo meio que vira as costas. Eles pra esqueceram. É. Eu espero que ela não tenha virado as costas e que ela esteja o tempo todo desenvolvendo alguma coisa, velho. O que eu acho improvável, mas que ia ser foda. Ia ser demais. Apesar de já estar passando um ano, né? Porque foi ano passado, na verdade. Ah, mas sei lá. Só se for um jogo muito, muito bizarro, no sentido de... Ser aqueles jogos que a Nintendo demorava 3 anos pra ser feito, saca? Se um jogo que vai ser tipo anunciado ano que vem, que eles estão fazendo desde o ano atrasado. Cara, nossa, imagina só um Metroid 2D, só que 3D pra Wii U. Porra. Ia ser uma coisa linda demais. Poder meme? Não de poder. Tipo, Metroid, Super Metroid. Só que todo refeito, todo 3D, todo remasterizado, com história linda, com aquele ambiente feito pela Nintendo, entendeu? Nada de Team Ninja. Nada de Team Ninja, Nintendo. Ah, fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Não fez o trabalho que a Retro Studios sofre fez no Metroid Prime. Sofre muito preconceito, aderem. É, sofre. Ele é um bom jogo, mas não é o Metroid Prime. Ah, eu só... Não, só tenho uma reclamação sobre o Metroid aderem. Pode falar. O fim. O fim, que você se sente... Você controla a Samus e você controla a situação do jogo. O tempo inteiro, você chega no final e você perde o controle. É. Não, tomar no cu, filho da puta que inventou a porra daquele fim desgraçado, velho. Tu chega... Véi, meu, tu cara... Ô, véi... Tá bom, sem spoilers, né? Porque eu acho que tem gente aí que... E aí, a Nintendo, como ela ficou muito parada com o Wii U esse tempo, até os dias de hoje aí, de abril... A galera tava enchendo muito o saco. Pô, Nintendo, cadê os jogos? Cadê os anúncios? Cadê a parada toda aí? É, tava a Nintendo, calma. Triste, você entrar no site sobre Nintendo e ver review de jogo de WiiWare. Cataplosh. Aí você fica, pô, Nintendo, cadê a Nintendo? Calma aí que a gente tá chegando. E acaba que essa semana a Nintendo fez um Nintendo Direct e ela saiu chutando bundas e destruindo... Cidades e... Suck it, Vita. E não foi nem uma apresentação, foi um direct. Meu irmão, é isso que eu falo, porra. Quando eu falei que saiu aquela porra daquela... O anúncio do PlayStation 4 foi uma bosta, o nego falou merda de mim. Falou que eu tava exagerando. Não, mas cara, a Nintendo com qualquer... Não, qualquer direct. Com qualquer direct, eu tô afirmando já. Com qualquer direct, ela chuta bundas daquela... A apresentação do PlayStation 4. Nossa, de longe, meu, foi cara, horrível. Ainda mais com essa direct que ela fez agora. Vamos só ver o que ela mostrou aqui. E aí a gente vai comentar detalhadamente cada coisa. Ela basicamente mostrou, de principal, Mario & Luigi, gameplay do Mario & Luigi... Yoshi Island pra 3DS, cara, jogo lindo. Detalhes do Pikmin 3, ela mostrou um novo Pikmin lá, mostrou um vídeo de gameplay. Mario Golf, Mario Party pra 3DS, cara, isso vai ser muito bom. Game Wario, que tá vindo pro Ocidente, ele já foi lançado no Japão. Virtual Console no Wii U, atualização do Wii U e Earthbound. E por último, o que ela mostrou, gente? O que ela mostrou? Zelda. que ela mostrou, Alexandre. Zelda, Zelda, Zelda no Dance. Deru, deru, no Dance. Deru, deru, deru, deru, tsui ni deru. Gojo, mondo no bouken. Riaru, kimi mo sugu ni taiken. Cara, Zelda, A Link to the Past 2, entre aspas, a gente não sabe, mas que tem A Link to the Past tem, pra 3DS. Foi a apresentação toda, é legal, de sempre. Ela mostrou, olha só, Yoshi Island, legal. Mas aí ela chegou no final. Gente, a gente tem mais uma parada aqui pra mostrar. Não, The não. Legend of Zelda, Link to the Past. Meu, eu tava vendo essa E3, e tipo assim, hoje eu, cheguei, eu tava na faculdade. Essa Nintendo Direct. Essa Nintendo Direct. Opa, essa E3, epa, uou! Cheguei em casa, tô lá e tal, e eu não. Eu não vou nem entrar no Facebook, não vou fazer porra nenhuma, porque eu quero ver a porcaria dessa E3. Eu vou ver o Nintendo vídeo atrasado. Direct. Nintendo Direct, caralho! Vou ver essa Nintendo Direct, aí. E beleza, fui lá, tô assistindo a Direct todinha, falando, meu Deus, velho, tá, eu já tava muito animado com o Yoshi Island, que também tá muito bonito, Pikmin. O Ed falou bem assim, não, um dos meus jogos preferidos e tal, e eu... É o A Link to the Past, é o Link to the Past, que é justamente o meu Zelda preferido. Quando ele falou isso, eu já falei, caralho, eita, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Oh meu Deus, já fiquei naquele momento de, cara, o que diabos é que ele vai falar agora? Meu Deus! E aí eis que aparece o vídeo desse novo A Link to the Past, digamos assim, desse novo cara, Zelda 3DS. Não, vamos só viajar um pouquinho no que esse jogo pode ser. Pra começar, só pelo que eles mostraram, dá pra ver que o jogo tá com um gráfico impecável, com aquela direção de arte do A Link to the Past, que é uma coisa muito boa. Ele tá... A jogabilidade tá muito fluida, você vê que parece que tá rodando a 60 FPS, eu acho que é isso mesmo, porque dá pra você perceber. E cara, é Hyrule do A Link to the Past. A gente espera músicas do A Link to the Past, a gente espera as dungeons, aquelas coisas inteligentes daquele jogo de Super Nintendo, e a gente vai estar revivendo, vai ser nostalgia pura, entendeu? Demais. Isso é lindo. A gente viu o que é 60 FPS, né? A gente olhou assim, aí foi piscando o olho assim, gente, 60! Não, dá pra perceber dá, é mais que ele é mais fluido mesmo. E no vídeo toca as músicas do A Link to the Past. É, exatamente. Com a qualidade do A Link to the Past, assim, eu falei, caralho, maluco, nossa, bate aquele coração assim, meu Deus. Nossa, tá, e ele tá... A câmera, né, tava falando, pô, a câmera ela tá menos inclinada, tá ali parecendo 90 graus, o Link tá muito em cima, mas... Cara, eu acho que isso, a gente tava até discutindo isso esses dias, quer dizer, ontem. E a gente chegou à conclusão de que essa câmera, ela foi feita pro 3D, né? O 3DS, ele tem o 3D ali, e isso no 3D vai ficar muito bom, você vai conseguir enxergar a profundidade das coisas, né, nesse novo jogo, e eu acho que vai ser muito bom isso. É um negócio que até no Mario 3D a gente tinha bastante, às vezes ficava aquela câmera de cima que você veia subindo quando você subia nas nuvens. É, nossa, é, eu lembro. Aí justamente pra poder você ver mais esse 3D assim. Inclusive tem uma fase no Nintendo Land, do Nintendo Land não, do Mario Land de 3DS, que foi baseada em uma das dungeons do A Link to the Past. Então você já vê que eles já estavam pensando em fazer esse Zelda do A Link to the Past desde o Super Mario 3D Land. Será, mano? Eu acho que sim. É. Porque há muito tempo atrás o Shigeru Miyamoto já vinha comentando, pô, tô com vontade de fazer um negócio meio A Link to the Past. A galera, pô, será que vai fazer remake? Aí a galera, muita gente falando, não, acho que ele vai só lançar o preparando o terreno pra lançar o jogo remasterizado pro Wii U, né? Pro eShop. Só que não, eles lançam pra 3DS um jogo completamente novo naquele mesmo universo que a gente tá acostumado. Já saiu... Tem, né, o A Link to the Past pra eShop e tal, pra galera... Eu acho que tem pra WiiWare, na verdade, pra eShop ainda não. Ah. Porque o Virtual Console foi anunciado nessa Nintendo Direct, o Virtual Console de Wii U. Então a partir de agora a gente vai ter jogo de Super Nintendo, Mega Drive, Mas Master System... É a mesma biblioteca? Acho que sim, eu acho que já vai vir com a mesma biblioteca e mais, né? Mais jogos ainda, porque a gente vai ter 64 e GameCube. Oi? A gente vai ter GameCube e Virtual a Nintendo... Console. No Virtual Console. Vai ter GameCube e no Virtual Console. Exatamente. Assim, GameCube, assim, quadrado. GameCube. Aquele cubo que parece um fogão. Fogãozinho. Eternal Darkness, Ikaruga. Ikaruga, Twilight Princess, Luigi Mansion. Tipo, o GameCube, assim, pá, um giga e meio de jogo, assim, sei lá, no seu... Exatamente, no seu Wii U. E o controle? Vou eu jogar. Acho que... Tá, o controle provavelmente vai ser aquele Wii Controller Pro, né? Uh-huh. Ou então o Gamepad mesmo, porque eu acho que vai ter off-screen. Provavelmente vai ter off-screen. E se tiver off-screen vai ser lindo, porque a gente vai ter um GameCube portátil. Nossa. Cara, isso é demais. Então, assim, essa Nintendo Direct animou demais, meu Deus. Ela animou e tá preparando a gente aí, só deixando a gente cada vez mais ansioso pra E3, que acontece daqui a nada mais, nada menos que 2 meses. E a gente vai voltar pra falar aqui, fazer podcast de sobre essa E3 e das nossas expectativas. A gente tem muitos segredos aí que a gente não pode contar, que vão ser muito chuta-bunda, vocês vão gostar demais. Planos pro site, muita coisa boa. Bora comentar aqui um pouco sobre os outros jogos já que saíram na Direct. Ah, eles mostraram também Animal Crossing, mais coisa do Animal Crossing de 3DS, né? O Animal Crossing New Leaf. Mano, você gosta de Animal Crossing? Cara, eu joguei no GameCube e no DS, só que eu não fui muito feliz, não. Uhum. Porque ele eu joguei o começo do de DS. Porque eu não sou muito fã de simulador, entendeu? Eu assim, não, ele não é um joguei, simulador não, divino. Nunca joguei muito, assim. Eu conheço gente que gosta bastante da série, fala que é muito bom. Vou perguntar aqui pra vocês logo, porque apesar de não ser Sudencast, é sem firula. Qual é a sua maior expectativa pra E3 aí, pra cada um de vocês? É óbvio. É óbvio. Mesmo, acho que é óbvio. É demais. Então qual é? Pode falar. Super Smash Brothers! Super Smash Bros! Cara, Smash Bros é a expectativa que tá lá no alto. A gente quer ver essa jossa na E3. E o que vocês acham que a gente vai ter desse jogo, cara? Apesar da gente... Quando tiver perto da E3, a gente vai fazer um Smash, um podcast, um Dojo podcast, só sobre Smash Bros. Então é um dos nossos segredos que foi revelado agora. Você acabou de falar. Foi revelado agora, mas só pra você deixar vocês no gostinho. Mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera pra esse novo Smash Bros. Bem, se você já tá atentado ao nosso blog, né, que é o Contos Acabados, você já pode ter visto o nosso post sobre os chefões, que são... Chefões, ó. Os personagens que podem estar nesse novo Smash Bros. Então, você que ainda não viu, vai lá, dá uma lida, comenta quem você acha que ia ser legal, que também vai ser interessante. Bom, a gente sabe que quem tá envolvido no desenvolvimento são a Namco, é isso mesmo? Como, que diabos é Namco? Não, tá, eu conheço a Namco, mas o que vai ter no Smash da Namco, velho? Cara, eu não faço ideia, eu tô meio receoso por causa disso. Por que ninguém chamou a Namco? Não faço ideia. Elas podiam chamar Square, chamava a... Quando me chamava Capcom, fui chamar a Namco, cara. Exatamente. A gente Capcom seria legal, hein? Mega Man e tal. Mega Man, Onimusha, Resident Evil, sei lá quem... Não sei lá quem ia ficar legal, mas, irmão, a Capcom, ela é capitalista, mas às vezes ela sabe o que faz. Cara, eu tenho raiva da Capcom, ela tá... Não, tô ganhando dinheiro com o meu Monster Hunter aqui de boa, não vou fazer Mega Man se for dos fãs. É. Exatamente. Se bem que, vocês viram aquele jogo que vai sair agora pra 3DS, da Capcom? Que parece muito Mega Man Legends, cara. Ah, eu acho que... O que acontece? O Inafune, ele começou a fazer no Mega Man Legends pra 3DS, cancelou esse jogo, e aí aparece esse jogo. Você acha mesmo que não é o Mega Man Legends? Se eu não me engano, é também uma voz, cara. Eu acho que é o Mega Man Legends, eu também acho. Bem. E aí, falando de Smash Bros, que a gente espera muito pra EC3, eu não faço ideia se eles vão mostrar só imagens, ou se eles vão mostrar já um vídeo, um teaser, mas, cara, é de longe a coisa que a gente mais espera. Acho que vai ter um teaser, saca? Parecido com aquele teaser do Smash Bros Brawl, né, que mostraram o que é... Os personagens do Smash Bros Melee se transformando nos personagens do Smash Bros Brawl e depois eles lutando. Eu acho que vai ser uma coisa bem rapidinha parecida com isso. Eu acho que vai ser alguma coisa desse tipo, mas assim, aí vai ter aquela brincadeira, vai aparecer alguns elementos secretos no vídeo, aí depois que apresentar o logo do jogo ele vai aparecer, tipo, sei lá, o Pac-Man. Alguma referência a um outro personagem que vai ter, sabe? Eu só... Tá, pode mostrar tudo, mas eu só peço uma coisa pros desenvolvedores de Smash Bros. Que eles não façam um site igual aquele... Que inclusive é o site que deu nome ao nosso podcast. Que eles não façam um dojo de Smash Bros. Do novo. Porque quando eles lançaram o dojo do Smash Bros. Brawl, cara, Eu lembro que o Sakurai, ele falava as datas, né, e os horários de quando ia aparecer coisa nova nesse site. Eu ia dormir e às vezes eu botava o celular pra despertar 3 horas da madrugada só pra acessar o site e ver o que é que tinha sido lançado, o que é que tinha sido anunciado. Quando eu abri o site, adivinha o que que era? Um item, tipo, tosco. Você é doente, cara. Mas não, cara, eu fazia isso mesmo. Eu acordava de madrugada pra botava o horário que o Sakurai tinha marcado pra anunciar item nesse site. Eu ia lá, via qual era o item e depois ia dormir feliz. Isso tira a vida das pessoas, cara. Eles anunciaram o site desse jeito. Porque era, todo dia era novidade, você entra nesse site, aí você fica clicando, dando F5, procurando coisa, querendo saber tudo sobre o jogo. Quando você vai ver, passou um dia inteiro, uma semana inteira, e assim, caraca, tô perdendo a minha vida, o jogo nem lançou ainda. Nintendo acabando com a vida das pessoas. E antes de lançar o jogo. E a gente tem uma coisa também da Nintendo, né, pra esse ano, que eu acho que vai meio que explodir o mundo. Porque é uma franquia que eu acho que é uma das maiores franquias dos videogames, que é Pokémon. E em outubro vai ser lançado Pokémon X e Y no mundo inteiro. Uma coisa, PSP Vita, velho. Oh, desculpa aí você que tá ouvindo se você tem um PSP Vita, mas mano, véio, esquece isso, velho. Esquece. Nossa, Sony, nossa, esquece, mano. Mas videogame não vai vender porra nenhuma, mano. 3DS vai dominar o universo, cara. Vai ser Pokémon, você tá entendendo? Vai ser. Nossa! Porque parece até que a gente tá. A gente é nintendista assumido, certo? Parece que a gente tá com um discurso hater aqui, mas cara, se você for parar pra pensar. Existe uma concorrência entre o 3DS e o Vita. E o Vita meio que tá sem espaço, sacou? Porque a Capcom acabou de lançar Monster Hunter, o 3 Ultimate pra 3DS. Monster Hunter já domina o Japão. Quando lança um desse, já dobra as vendas do console. Aí a Nintendo lançou o Luigi Mansion. Aí ela vai lançar Smash Bros. E vai lançar uma nova geração do Pokémon pra 3DS. E vai ser justamente a geração que vai estrear Pokémon 3D nos portáteis. Cara, isso vai explodir. Que é o Pokémon que tava todo mundo esperando tem tempo, né? Que ele, justamente aquelas batalhas bem próximas do Stadium. Do Stadium, exatamente. É. Nossa, vai ser e Pokémon, meu, eu falo isso mais de Pokémon, né? Sim, eu gosto de Pokémon e tudo, e com certeza eu vou jogar esse jogo. Mas eu falo que não é só eu, pô. Todo mundo gosta de Pokémon, cara. Todo mundo. Cara, sua mãe tava no YouTube vendo o vídeo do Pokémon XY, você não tá entendendo. Né? Confesso que eu fiquei um bom tempo, desde o Rubi e do Safira, eu não jogo mais Pokémon. Mas esse me animou a voltar a jogar. Nossa, puta que pariu. Todo mundo vai jogar eu esse jogo. Eu vi muito o 3DS, meu Deus. É, e assim, o que foi revelado até agora, pra esse ano, foi isso. Entendeu? Eu acho que é o bastante. Você acha? E o pior é que a gente ainda vai ter 3, hein? É, não, eu acho que assim, com certeza, assim como o Miyamoto, alguém falou, não tô lembrando aqui agora, mas a E3 ela vai ser essencial pro Wii U. Vai ser, com certeza, cara. É, ela falou. Eu tô muito feliz com a E3 desses últimos 2 anos, porque antes disso a E3 ela tinha abaixado muito o orçamento. Então, lá pra 2008, 2009, não tinha sido anunciado nada de importante na E3, 2008 e 2009, porque tinha abaixado o orçamento, tinha até mudado de lugar. Então as empresas não estavam preparando muita coisa. A partir de 2010, a E3 que aumentou o orçamento de novo, voltou a ser em Los Angeles. Cara, voltou a ser a maior feira de videogames do mundo, entendeu? Pra eles mostrarem tudo que eles têm e puxar a carta da manga e falar, isso aqui... Toma. E aí que a gente lembra que todo console da Nintendo tem aqueles clássicos, né? Mario, Zelda e Metroid e Donkey Kong, é. E aproveitando o diferencial do console, que no caso do Wii U é o Gamepad, né? E você pensa, meu Deus, o que eles vão fazer? O que será que vai ter nesse jogo? Eu tenho medo disso, por causa que a Nintendo ela sempre inventa uma coisa nova. Será que ela vai continuar conseguindo sempre fazer uma coisa nova, saca, velho? Eu acho que vai, sabe por quê? O curso natural de evolução da tecnologia nos videogames são os gráficos. Processamento, internet. E a Nintendo ela meio que tenta fugir disso, porque já que esse é o curso natural, ela tenta ir pro improvável. E eu acho que é por isso que ela vai conseguir sempre inovar. Enquanto as pessoas estão olhando para um ponto de fuga ali no horizonte, a Nintendo tá olhando para outro. E ela vai falar, para que que eu vou? Porque eu sei que aqui tá o diferencial. Eu não vou fazer uma coisa igual as outras pessoas estão fazendo. Igual as outras empresas estão fazendo. E eu acho que sim, cara. Eu acho que ela vai sempre lançar a console inovando aí, pegando tecnologias que a gente nunca imaginaria nos videogames e adaptando ela para os videogames. Como foi o caso de praticamente todos os consoles que da Nintendo. Se você gostou, se você teve paciência de ouvir esse episódio até aqui, dá o feedback pra gente, fala o que você espera da Nintendo, o que você espera das outras empresas também. Provavelmente a gente vai fazer episódio falando da nossa, mostrando um pouco da nossa visão em relação às outras empresas e a outros jogos que não sejam Nintendo. Então participa com a gente aí, deixa nos comentários. Se você quiser enviar um feedback maior pra gente, envie e-mail para contosacabados@gmail.com ou então na nossa página do Facebook, facebook.com/contosacabados, ou então no próprio blog, www.contosacabados.com. Você pode ir lá deixar um comentário. A gente também faz, escreve texto e artigo e tá sempre dando a nossa opinião. Então participa com a gente e acompanha-nos nessa aventura. Zelda は最高。